A Polícia Civil de Matelândia prendeu em flagrante um rapaz de 20 anos acusado de ser o autor de um crime de homicídio registrado no dia 25 no bairro Vila Nova. Alex Pitilli, de 20 anos, foi localizado pela polícia pouco tempo depois do crime na residência de sua namorada, localizada no bairro Vila Nova, em Medianeira. Para a polícia, Pitilli confessou a autoria do crime e afirmou que a motivação para o assassinato de um menor de 16 anos, identificado apenas pelas iniciais EV, seria o fato de que ele o estaria ameaçando de morte. Além da prisão do acusado, a polícia apreendeu duas armas de fogo, um revólver calibre 38 que teria sido usado no crime e que, segundo o acusado, pertencia à vítima, e uma pistola calibre 7.65. As armas estavam escondidas em meio ao matagal nas proximidades do local da morte do menor. Conforme informação policial, Pitilli já tinha passagens pelo setor pelo crime de roubo e era foragido da cadeia pública de Medianeira. O rapaz foi autuado e recolhido à carceragem da Delegacia da Polícia Civil de Matelândia, em virtude da prisão ter sido em território daquele município. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.